mas tá brincando com medo. Fala minha bola, você, isso aqui já deu pra você. Oi, se liguei, deve estar ocupadinho. Tudo bem, tá com outro contatinho. Se liguei, deve estar ocupadinho. Tudo bem, tá com outro contatinho. E quem mandou você ligar? E você tá em todo lugar. Tudo bem, tô com outro contatinho. Te liguei, deve